Deixa Deus dominar a tua vida, deixa Deus dominar o teu viver, deixa Deus guardar de cada dia, deixa Deus dominar todo o teu ser, deixa Deus, deixa Deus. Deixa Deus dominar teu coração. Deixa Deus, deixa Deus, oh, não temas, meu irmão. Deixa Deus em tudo ser primeiro, deixa Deus em tudo comandar, deixa Deus que é justo, verdadeiro, deixa Deus a tua alma saciar, deixa Deus.